conclui a funda tese que junto nós prevalece. Conduz um alicerce que a luz aqui me revele. Concede a quem merece obscuro, mas vence, segue, prossegue, a cena confere. Muitos querem que eu erre, nunca espere, se não fere, só fortalece, enriquece a espécie. Um solo fértil, adaptada, onde que a cena amadurece, mas fede, podreficada, afasta cada hora que passa. Com destino a vala, só da falha não pensa que fala, atraindo desgraça, abraça a parça, derruba os parça, muda da área, boca se cala no eco das balas, caçado na madrugada, farda sempre para ataca-nos, corredor amarca-nos, sofredor as marca, mas crê na palavra que humilhado será exaltado, salvo, derrota será triunfo, pros desacreditado, complicado, um campo minado, traição do seu lado, maioria dos inimigos estão por cifrão toda mão. Algo lhe seduz, situação quem realmente são se conclui. Não tem caminho que te cansa quando você tem fé, você alcança, irmão. Por isso não me iludo com sua ideia furada. E a fita que não vira pros traíra que atrasa, querendo se crescer demais, um dia cai sua casa. Vaza, que aqui não tem espaço pra vacilo. Nós tem fé em Deus, por isso eu sigo tranquilo. Eu não cochilo no ponto, nem desaponto quem ouvi sem um conto no bolso. Não sou dos que se corrompe mais que ninguém, eu não sou e nem menos vai vendo. Mas não abaixa a cabeça, saiba que eu não me rendo, porque solto pra queijar, a inveja não desistir. Minha missão, minha meta, motivação que me move. Pela minha família, por eles sigo essa trilha. Me concentro na rima, só o começo ainda. Se os aliados são vários, também são vários otários. Saber com quem você anda sempre se é necessário. Não quero só ser mais um. Quando os falsos caírem, deixar o coração falar. Quando os versos fluírem, peço que Deus me abençoe. Perdoe nisso, eu errei, só Ele pode julgar. Você já sabe, eu sei. Mas eu não vou.